Arapiraca, Alagoas, o homem da mídia. MZ Divulgações, Bet 24 horas. Cachorro quis voltar. Agora eu tô sofrendo, moço. Por causa dela eu tô roendo osso. Se eu te contar, cê não acredita. A minha dipirona é a doce de pinga. Agora eu tô sofrendo, moço. Por causa dela eu tô roendo osso. Se eu te contar, cds.com. Cachorro quis voltar.